за рассинувшими такси. Visual, Bravo Zulu Echo, informa que atingiu a 1140, certo? Sim, Bravo Zulu Echo. Chamando 251, fala. Confirme, tá, não. Ele tá na saída do pátio 3? Ah, tá com falta do pátio 3. Sim. O Brasil lá, confirma o pátio que vai, pátio 4 ou pátio 5? Normal. A lateral não está lá? Não, não tem. Qual horário? Gente, daqui a pouco eu vou aparecer no sistema, então. Gente, tem um tráfego da Chanel que tá logo na saída do caixa 3. O taxi está entrando em frente, ingressar na primeira esquerda, taxi Juliette. Eu tenho que contornar via taxi Alfa, infelizmente tem um caminho largo, eu achei que você fosse lá pro pátio sul. O taxi via Juliette, Alfa e Kilo para ingressar no caixa 3. confirmo. Certo, isso aqui ele aparece 30 minutos antes no meu sistema. Sim, eu tenho escuta, eu vou dar pra falar isso. Uma, três, quatro bordas. Uma, três, quatro bordas. Chama 251. Observa o Pilatos logo à frente. Assim que ele ingressar na taxiway Juliette, taxi em frente, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera taxiway 28. Lá, torre 118, décimo 95, Renegar 1012. Bravo do Eco, ok com o plano, já foi encaminhado. Não tem aqui, tá na parte 3. Normalmente ele baliza no primeiro gato call, então assim está. Bravo Zulu Eco, posição 5 Lima. Azul 40, cogemos, Azul 9540, pelos cópios. Pronto, cópio, 9540. Azul 9540. 540, autorizado para Campinas, nível 400, via Upperson 110. Decola pista 28, mantenha a reta até cruzar 2500 pés, após curva à esquerda na Serra da El, Leia da Morte. Controle Salvador, 119, sinal 35, transponder 5062. Autorizado Campinas, no 400, via Upperson 110, decola 28, mantenha o eixo até 2500 pés. Curva esquerda, saída da El. O controle 1935, transponder 5062, pode confirmar a transição? Tael, Leda, Motiva. Tael, Leda, Motiva. O procedimento correto, já pronto. É, 9540. Estou olhando no 895. Estou olhando no 895. Estou olhando no 895. Estou olhando no 895. Estou né, 6251, decolou 36, chama o controle Salvador em 119, sinal 35. 1935, chama 6251. Confirmo, azul 9540. Feedback treinamento. Autorizado, reporte para o táxi, azul 9540. Reporte táxi, reporte para o zero. Salvador, azul, Alfa XC Novembro, bom dia. Alfa XC Novembro, bom dia, prossiga. Azul, Alfa XC Novembro, encontra-se no pátio 3, solicita ligação para reboque até o pátio principal, posição número 3. Aguarde, temos o Embraer da companhia realizando pushback no pátio 3, aguarde. Azul, Alfa XC Novembro, aguarda até a última rota. Azul 4040, aguarde cópia. Arbor Elefa. Autonomia alterando Ribeirão Preto. Azul 9540, livre táxi via Pátio 1. Correção. Livre táxi via Kilo, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Reporte quando chame a torre em 198 decimal 95, quando pronto, ajuste altímetro no 09. Kilo Alfa, ponto de espera da Golf, 10295, ajuste altímetro 1011. O azul 9540, obrigado, bom dia, bom trabalho, cara. Bravo 4040, pronto, cópia. Bravo 4040, autorizado com 5, nível 360, rota Zulu 21, após conforme o plano. Decola pista 28, mantenha a reta até 2500 pés, após iniciar a curva à esquerda, na saída Árvore, Elessa, após voa Tozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, onde intercepta a aerovia. Acione 5101 no transponder, o controle de Salvador opera em 119 decimal 35. Azul 4040, alta que possui é Upper Zulu 21, UTG após Upper Zulu 21 novamente. Azul 4040, reporte quando pronto, pushback acionamento. Azul, Alfa XC90, continua no aguardo. Alfa XC90, está autorizado? Reporte para ingresso no pódio principal. Azul, Alfa XC90, ciente, reportará para ingresso no pódio principal. Salvador, muito bom dia, o Azul 9540, ponto 0 da 28, pronto. Azul 9540, autorizado alinhar e decolar, cabeceira 28, o vento 220 graus, 089. Deixa a minha decolada 28, 9540. Alfa X-Ray November. Abriu Alfa X-Ray November, cliente reportar ao tempo. 0-4-0 para pushback aqui no mesmo momento. Azul 4040, aguarde por gentileza. A aeronave da companhia está finalizando o reboque no gate 03. Em seguida será autorizado. Isso, aguardando, em seguida com o nosso track da 0, que chama agora 5251. 4040, prossiga com o táxi Pati 1, Juliette Alfa, até o ponto espera da Gol. Quando pronto, chame a torre em 118 do sinal 95, ajuste o time 3019. Juliette Alfa até o ponto de espera da... Táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 22, quando pronto, torre em 118, pode fazer 3019, passe 0043. Azul 4040, por gentileza, confirme a alternativa novamente. É, Galeão. Gente. Romeu, Bravo do Leste, confirma a pista que decola e o pátio que se encontra. Papai Romeu, Bravo do Leste, autorizado de Elz, nível 160, decola da 28, mantém a reta até 2500 pés após iniciar a curva à esquerda, na saída da El Coral. Hoje intercepta Golf 677. Acione 5107 no transponder, 199.35, frequência do controle. Fala, meu Bravo do Leste, correto, reporte pronto para o acionamento táxi. meu Bravo Zulu F, Gonçalo. Papão, meu Bravo Zulu F, controle Salvador, autorizou que faça a saída coral e decolamos da pista 28. Depois é livre dessas informações, o meu exercício. Salvador, bom dia, azul 4040, aproximando o ponto de espera da 28, pronto. Azul 4040, autorizado decolagem pista 28, vento 230 graus, 109. 230, ponto 0, autorizado decolagem 28, azul 4040. Azul 4040, decolou azul 2, chama controle de Salvador, 199, decimal 35. 1935, azul 4040. Controle de Salvador, azul 4040, mantendo a proa passando meu pé. Azul 4040, contato radar decolagem, suba para o nível 360 na saída aerobó. 360 na aerobó, 4040. Pode voar direto aerobó? Após 2000 autorizado, eleva. Após 2000 direto eleva, 4040. Xanamé 225, desça para 4 mil pés com ajuste no 092. Azul 4040, chame Recife agora na frequência 1260 e a perna 1288. 260-288, Azul 4040. Estamos agora aqui, Azul 9996, passa 220 para 200, quem está aí? Cadê Gol 9916, acione identificação, desça para 5 mil pés com ajuste 9012. 6256, aqui Gol 9916. Possibilidade de voar o ZAN para evitar formações, o Xenai 6225? Relativo o ZAN, o Xenai 6225 está autorizado em Peter. Sim, Xenai 6225.